possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Os Amigos de Chico Xavier. E nós estamos aqui com o Emanuel Alves da Silva, que eu perguntei, você que é o Emanuel? Eu falei, mas eu sou o Mané. Então, ele é o Mané lá de Conquista, em Minas Gerais. Ele nasceu na doutrina espírita, trabalha na Casa Assistencial São Vicente de Paulo, no Centro Espírita Eurípides Barzanufo e no Grupo Maria Cantora. Né? Maria Cantora, lá de... da cidade de Conquista. É uma cidade que tem 6 mil habitantes e faz parte lá do Triângulo Mineiro, onde aqui, modestamente, o Manuel diz que faz... Uberaba, Uberlândia, faz parte da grande... da grande Conquista. Ele estava brincando aqui. O Monte Oliva, o Monte Oliva é o rapaz aqui de Jacareí que fala a mesma coisa. Acabamos de falar, ele chegou. Você é. O Monte Oliva, então, ele tem o hábito de dizer que São José faz parte da grande Jacareí. Que depois ele vai conversar com a gente aqui. Mas é que a gente não contesta nada, porque ultimamente o médico mandou não contrariar. Não, né? Contrariar o Monte Oliva. Não contrariar o Monte Oliva. A gente fica quieto, não fala nada. Então vamos lá. Emanuel Alves da Silva, muito bom dia. E você que está visitando a nossa, pela segunda vez, a nossa cidade de São José dos Campos, onde ele esteve aqui no encontro do Chico, no dia 19, dia 20 de agosto desse ano, que foi um sucesso, e está aqui conosco para falar sobre os amigos de Chico Xavier. Bom dia, Emanuel Alves da Silva. Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e... São José dos Campos, ter pela primeira vez ter participado do encontro do Chico, que a gente ficou admirado pelo tamanho do evento, pela organização, pelo trabalho desses companheiros de São José, realizou e deixou essa marca desse encontro na doutrina todo. E a gente agradece essa oportunidade que a gente está tendo na manhã de hoje, junto com esses companheiros que se fizeram amigos, que nos ensinou a ter por eles essa afeição, este amor, este carinho, porque se ligar à nossa casa, como a gente tem recordado o nosso companheiro Helder, né? Um companheiro que, do qual todas as vezes que ia lá em Conquista nos... convidava a estar aqui. E hoje, nessa oportunidade, a gente não pode esquecer esse companheiro que um dia nós tivemos a oportunidade de abraçar e estar com ele na vida. Que Deus o abençoe no plano divino e a gente agradece essa oportunidade de estarmos aqui com todos. O Emanuel esteve sexta-feira fazendo a palestra na AME, né? Na AME, muito bacana. Eu fiquei sabendo do sucesso da palestra lá com o Edson Barbosa. Um bom dia para o Edson, que deve estar nos ouvindo, né? Lá, junto com o Alan Wilkes, com o Fábio e com a esposa do Fábio. Quer dizer, foi um trabalho muito bonito. E deu tempo de chegar aqui para ver ainda a nossa feira de artesanato, que também foi um sucesso. Só faltou mais público, né? Mas o pessoal está começando, né? Mas tava bom. Estava legal, né? A chuva espantou um pouco, mas não choveu, né? Que nós rezamos bastante lá. A fé do pessoal foi testada e deu certo, não choveu nada, só ficou nublado. Mas foi muito boa mesmo, assim. É que em feira o público também, ele vai e volta. O pessoal entra, vê e sai, entra, vai e sai, né? Compra uma coisa aqui, compra outra ali. E vai saindo, não fica todo mundo aglomerado, né? Mas o pessoal está acostumando com as feirinhas aí e a gente espera que dê certo, né? Continue dando certo. As próximas, As próximas, é. Mas, Emanuel, vamos então entrando aqui no assunto, no tema de hoje, que é os amigos de Chico Xavier. Quem foram os grandes amigos de Chico Xavier? Olha, eu normalmente falo dos amigos de Chico Xavier, aqueles que eu convivi e que já retornaram à pátria espiritual, e aqueles que a gente está aí, como o nosso companheiro Carlos Bastelli, que é uma das referências entre os amigos de Chico, aquele que conviveu com Chico, que eu falo que é uma das pessoas que mais divulga o nome do Chico no Brasil e no mundo, e que mais escreveu sobre o Chico, e que mais se dedica ao nome do Chico Xavier, é de Carlos. Carlos Bastelli, ele divulgou muito e tem divulgado o nome do Chico e tem lutado para que o nome do Chico não se apague, não se desfaça com a naturalidade de que outros médios e grandes médios se apagaram na história do tempo. E a gente convivemos com a Igorina Cunha uns 30 anos. Tivemos o prazer de termos contato com o nosso companheiro João Nunes Maia, de Belo Horizonte, que sempre estava em Pedro Leopoldo junto com Chico. Tivemos com o José Paulo Vigílio, que também de Pedro Leopoldo, que conviveu com Chico. O Zé Paulo a gente já teve uma convivência mais direta, sim, porque ele ia muito na região e a gente sempre tinha contato com ele. E a gente teve contato com vários outros, que aquela região ali se tornou um ponto de referência. O Chico, ele falava para o pessoal e visitar a Igorina. E quando a Igorina começou, nesse trabalho do livro, da doutrina, a gente começou a participar junto com a Igorina. E esses amigos do Chico acabavam indo na Igorina, visitar a Igorina, ter contato com a Igorina Cunha. E a gente acabou tendo esse contato com eles. E com esses contatos a gente acabou aprendendo alguma coisa, buscando alguma coisa na referência, essa referência sublime, diríamos assim, de Chico Xavier, esse homem de trabalho, de dedicação. Todo mundo que vai visitar aquela região acaba indo lá em Sacramento no Evangelho Centenário. São 112 ou 113 anos, né? Atualmente, eu acho, né? Eurípides fundou o culto lá em 1904, né? 1904, então já são 113 anos, né? 113 anos. 113 anos. E aí... Mas aí todo mundo fala, na Dona Igorina, que faz 3 anos e pouco, 4 anos já que desencarnou, 3 anos, né? Mano, conta um pouquinho para nós, assim, como aconteceu esse evangelho, como é que ele... Eurípides fundou e o pessoal deu continuidade, né? Sim, Eurípides em 1904, quando ele se torna espírita, ele funda, então, o culto do evangelho em casa, que a sua família se agrega à doutrina, ele funda em casa esse culto, para que pudesse dar uma sustentação a ele e a sustentação à família. E ele toca esse trabalho até 1918, quando ele vem a desencarnar. Ele desencarnando em 1918, a Dona Meca assume a cadeira do culto e continua o culto. Dona Meca, mãe dele. A mãe dele. Mãe dele. Aí a mãe dele assume essa posição, toca o culto. Depois que ela vem a desencarnar, os lares que se formaram dos irmãos de Eurípides, cada um começa a fazer o culto em seus lares. E Dona Meca tinha muita ligação com a Sinhazinha, continuou. E Sinhazinha continuou esse culto. Esse culto na casa de Sinhazinha, ele se tornou um culto bem assim divulgado, porque ali ela realizava esse culto e o senhor Mariano tinha muito contato com Sinhazinha. E o senhor Mariano vem desencarnar em 49. Então, de 1918 até 49, ela teve um contato muito grande com o senhor Mariano. Não só ela, como os filhos, as filhas, né, que ainda tem lá a Nizinha e a Onete, que são filhas da Sinhazinha, que estão encarnadas, que são as sobrinhas mais diretas de Eurípides Bastanufo. Eu só queria, viu, Jorge, só fazer uma... Para o Emanuel explicar um pouquinho sobre Eurípides, que faleceu com 38 anos, vítima da gripe espanhola, e porque ele era um trabalhador que se dedicou muito para ajudar as pessoas para combater a gripe espanhola. E ele foi vítima da gripe espanhola. É isso mesmo, né? Foi. Eurípides Bastanufo, ele dedicou a vida em benefício do próximo. uma mediunidade fabulosa, uma mediunidade que a gente pouco vê falar, que era a mediunidade de bilocação. Tinha uma mediunidade... Bilocação. Você poderia depois explicar para os nossos ouvintes, porque a maioria dos nossos ouvintes não são espírita. Certo. E o que, que significa depois bilocação para esse nosso pessoal? A mediunidade que Eurípides tinha, que a gente fala de bilocação, é o mesmo dom que Antônio de Pádua teve, de estar num lugar e aparecer no outro, e ser constatado, ser verdade aquilo que aconteceu. E Eurípides aparecia. Ele estava no lugar, saía do corpo, e o corpo dele ficava ali adormecido, ele ia em outro lugar, fazia o parto, e dava referência aonde ele esteve, com quem ele esteve, que a criança que tinha nascido. Ele fazia parto. É, porque muitas outras coisas, não só isso, né? Muitas outras coisas. Mas em 1904, numa cidade do interior, afastada, que não tinha médico, não tinha ninguém, ele se tornou praticamente o médico daquela região. Ele e outros espíritas que se tornaram parteiras, que fazia parto, que acudia o problema da enfermidade. Então, ele tinha uma mediunidade, esse dom mediúnico dele, ele poderia e foi visto várias vezes em vários lugares ao mesmo tempo. E ele foi fazer o parto lá na cidadezinha, na roça, no bairro, na roça, né? É isso. Ele ia fazer os partos na roça, isso tem vários fatos, né? Principalmente no livro do Resine, tem vários fatos no livro da Corina Novellino, Eurípides, o Homem à Missão. E Chico comentava que falar sobre a história de Eurípides é a mesma coisa que falar sobre a história de Jesus, né? Chico Xavier tinha um respeito muito grande por Eurípides Barçanufo. E apesar que a gente fala por Eurípides, mas Chico Xavier respeitava todas essas pessoas, principalmente aqueles que se dedicaram à causa do bem. Ele não tinha religião, não se importava com religião nem nada. Chico tinha o valor pela criatura humana, aquela que se devotava ao sentimento de amor ao próximo. E qual que foi o papel, por exemplo, de Eurípides, ali naquela época, né, Senhor Mariano, para a preparação daquele terreno? Parece que eles estavam fertilizando o terreno para até para a vinda do Chico, por exemplo, para aquela região? Eu acredito que sim. Você vê, aquela região foi uma região muito rica nessa divulgação religiosa, na busca do sentimento da criatura para entender aquilo que até então para nós não era entendido como o problema da obsessão, o problema da pessoa era considerada louca e ninguém sabia. E quando o senhor Mariano surge com Frederico Peiró, depois veio Eurípides Barçanufo, num trabalho gigantesco ali, nós vamos ver que Allan Kardec, naquela região ali, ele se manifestou até 1907, 1908. Depois nós não vemos mais mensagem de Allan Kardec naquela região. Nem por Eurípides Barçanufo, que veio a desencarnar em 1918, e nem por senhor Mariano, que desencarnou em 49. Kardec sumiu do mapa, diríamos assim, nas comunicações espirituais ali, em 1908. Ele saiu, não teve mais comunicação. Depois nós encontramos Chico mais na frente, em 1959, quando ele vai para Uberaba, que aí é quando ele muda para Uberaba. E aí você vai olhar na história ali da doutrina espírita, nós vamos pegar de 1904 a 1918, nós encontramos Eurípides Barçanufo na doutrina. Encontramos o senhor Mariano até 49. O senhor Mariano desencarna em 49, aparece José Sábio Garcia, que é um médium pouco falado, mas que é um médium extraordinário, e que continuou o trabalho do senhor Mariano, prosseguiu o trabalho do senhor Mariano. Ele vai até 1959, quando ele fica enfermo. E aí a família era de Franca, tinha se mudado para Franca, os filhos e tal, e leva ele para Franca. Aí aparece, então, o próprio Chico Xavier vai para Uberaba. E nós encontramos, a gente outro dia estava fazendo uma análise também, dentro do trabalho de Dr. Bezerra de Menezes naquela região. Porque nós vamos ver que o Bezerra de Menezes trabalhou com o senhor Mariano, trabalhou com o Eurípides, e depois Bezerra de Menezes foi trabalhar com a Igorina Cunha. É. Que ele foi ditar os exercícios da Igorina Cunha e tal, e com Chico Xavier através das orientações receituárias, né? Mediúnica e tudo. E, ultimamente, o Bastel lançou aquele livro sobre o comensais do Dr. Bezerra, e eu ainda fiz um comentário, falei, o Bezerra continua na região, ligado agora através da psicografia do próprio Carlos Barcelos. É, só para lembrar, né, mano, quando o Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900, e o senhor Mariano fundou o centro em 1901, não foi isso? Aquele centro, é 1901, sim, lá em Fazenda Santa Maria. Ele fundou em 1900, Bezerra desencarnou em abril de 1900, o senhor Mariano fundou o centro 28 de agosto de 1900, praticamente 3 meses depois, o doutor Bezerra já estava lá, né? Auxiliando o senhor Mariano na manifestação mediúnica. E aí toda essa parte de curas, né? Toda essa parte receituária que o Eurípides passava, que era também homeopatia, né? Sim. E Bezerra de Menezes orientando, que também era homeopatia que Bezerra de Menezes atendia as pessoas. Sim, foi, né? Ele, foi o próprio senhor Mariano. E depois nós encontramos o Bezerra de Menezes junto com Chico Xavier, passando as orientações mediúnicas, né? As orientações de medicamento. Então a gente vai ver que a doutrina espírita, ela teve um segmento com aqueles espíritos orientadores, aqueles espíritos. Então a gente fica, quem são esses espíritos? Da equipe de Chico Xavier, da equipe da codificação, senão eles não teriam estrutura para que pudesse manter uma doutrina erguida, sustentada. Da continuidade do jeito que continuou. Na continuidade que teve, porque não teve outro. Para nós, o maior continuador mesmo é Chico Xavier, não tem dúvida nenhuma, né? É, Chico Xavier. Mano, você falou daquela história do médium também, que disse antes que o Chico Xavier, que Allan Kardec tinha nascido, mas ele nunca tinha visto Chico Xavier nem nada. Quem que era mesmo? Ah, o Luiz Ferreira da Cunha, ele era conhecido como tio Luizinho, irmão de Eurípides Bastanufo, ele tinha uma clara vidência extraordinária. E muitos relatos dele daquela época, hoje é constatado, e o pessoal falava, ah, isso não existe, tal, que ele falava da televisão, ele falava da comunicação através do rádio, e ele descrevia várias coisas que ia acontecer na evolução planetária, e que o pessoal na época falava, ah, ele está obsediado, ele está doido, e tal, e que hoje vê-se verdade. E ele, a Igorina, um dia nos contou que ele falou para ela que quando Kardec nasceu, os espíritos estavam cantando hosanas de amores, de luzes, e que formou aquela vibração no nascimento de Kardec. E isso passou, e aí a Gorina um dia perguntou a ele, falou, tio Luizinho, o senhor falou que Kardec reencarnou, mas quem é Kardec que o senhor... Aí ele viu uma foto do Chico no livro. Que ele não conhecia. Que ele não conhecia. E ele olhou e falou para a Igorina, falou, e é esse aí que é Kardec. E isso, já tinha esse assunto na Santa Maria, lá para os anos 30. Já o pessoal já comentavam isso. Então tem coisas que hoje o pessoal... Ah, e a gente já tinha aquela... Já meu tinha pai, notícias muito tempo antes. Meu pai era sobrinho do senhor Mariano e sobrinho do tio Luizinho. E meu pai comentava isso, antes mesmo de sair essas... Kardec, os comentários ainda, Kardec, Chico era encarnado, estava aí ainda de trabalho, e esse assunto na Santa Maria já fluía, né? O pessoal já fazia esses comentários. E para quem não conhece, Emmanuel, Santa Maria, as manifestações em Santa Maria, eu reputo, eu falo, né? A gente constatado, né? Que os fenômenos que aconteceram em Santa Maria foram muito mais que qualquer fenômeno que aconteceu em outro lugar do mundo em relação à divulgação, à propagação dos espíritos mesmo, né? Foram. Aquela região, a gente chegou a pegar uma parte dos fenômenos naquela região. Porque a Conquista era muito próximo, mais próximo da Santa Maria do que Sacramento. Conquista está a 6 quilômetros de Santa Maria. E os médios que trabalhou com o senhor Mariano, muitos deles moravam em Conquista, ou os médios de Conquista trabalhavam com o senhor Mariano. E a gente presenciou alguns fatos com esses médios, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com eles. Então teve vários fenômenos mediúnicos, que hoje a gente não tem visto mais, de acordo com a evolução, que é natural, das criaturas, da própria mediunidade, do conhecimento, da estrutura que o médium vai conseguindo buscar através da própria vivência. E aqueles fenômenos que ocorreram ali no começo, era fenômeno extraordinário. Você vê, o próprio senhor Mariano tinha uma faculdade mediúnica extraordinária, que o senhor Mariano, ele tinha uma mediunidade mecânica, e a gente fala, mas mediunidade é mecânica porque... Eu contei lá na palestra aquele fato do facão. Ele não sabia onde estava o facão sumiu, ele não achou o facão, e aquele seringueiro queria saber dele onde ele tinha posto o facão, que era o facão de estimação, falou, eu matei e matar ele. E naquele momento que ele sente que ele estava, como diz, não sabia o que fazia, aí ele sente, naquele momento, a mão impulsionar e o espírito escreveu, o facão está debaixo do jacar, na casinha de esteite. Vai lá, o facão estava lá. Quer dizer, não passou para o cérebro dele, ele não sabia onde estava o facão. Porque se ele soubesse, falava, não, ele escreveu porque ele sabia, mas ele não sabia. E são fenômenos, então, extraordinários. Ele tinha a mesinha que tem, está lá no centro, Fé e Amor de Santa Maria, a mesinha que ele fazia o trabalho com as pancadas. Cada pancada significava uma letra. Como diz, no início, como fosse Kardec ali. Então, chegou em Santa Maria, nos documentos lá, tem ata do centro recebida a mensagem por pancada, indicando a diretoria do centro. Os espíritos indicando a diretoria do centro, porque naquela época era o começo que estava, né? Então... Esse trabalho existia e tem várias outras mensagens que a gente tem e teve acesso a essas mensagens escritas ainda pelo efeito físico. Mas, Emanuel, eu vi há muito tempo um livro da Igorina, onde ela mostrava em desenho uma cidade do espaço, e até depois, quando também saiu o desenho do nosso lar, alguns comentaram que aquilo era uma réplica de Brasília, né? Quer dizer, copiaram de Brasília. Mas Brasília foi feito muito depois dos projetos de Brasília. Você teria alguma coisa para falar sobre essas fofocas que aconteceram nessa época? Egorina, ela descreveu, muitas vezes a gente ouvindo da Egorina, ela descreveu o desdobramento dela. A visão dela aérea de nosso lar, o trabalho que ela desenvolveu através do desdobramento com André Luiz. Egorina foi uma média que passou e que foi muito pouca, eu digo assim, aproveitada. O pessoal aproveitou muito pouco a Egorina nesse setor de mediunidade. O pessoal que visitou Egorina, a gente que conviveu Egorina, o pessoal buscou muito a sensibilidade, a doçura da Egorina, e não a mediunidade de Egorina. E a gente conviveu mais com o processo da mediunidade da Egorina. A Egorina tinha uma média extraordinária, ela tinha uma mediunidade extraordinária, era uma média que ela saía do corpo e ela te descrevia fatos reais. A Egorina me descreveu o meu quarto sem nunca ter ido em Conquista ou dentro da minha casa. A posição que ficava, a mesinha, a hora que eu entrava no quarto para mim estudar, e tudo isso eu ouvi dela. Ela me descrevendo aquilo que acontecia com a gente. A gente saía da Conquista para ir em Sacramento, chegou, quantas vezes cheguei lá, estava só a cadeira ao lado dela vazia, e ela falava pro pessoal, falou, o irmão tá vindo, prepara, deixa a cadeira dele aí. E o pessoal falava, teve um dia que eu cheguei lá, a Nizinha tava com as mensagens, ela tava com as mensagens debaixo do braço, segurando a bengala, que depois que ela caiu, ela foi andar de bengala, e ela pegou e falou, E a Nizinha pegou e falou para mim, falou, ah, Igorina queria que trouxesse as mensagens que o Chico mandou para você, que o Chico mandava os pacotes de mensagens de Dia das Mães, fim de ano, para ela e mandava para mim o pacote. O Chico, a Igorina queria que você pegasse as mensagens, trouxesse as suas mensagens, e eu falei para ela que hoje não é dia de você vir aqui, que era no meio da semana e realmente não era dia de eu ir. E eu tava, e ela trouxe as mensagens, ela não deixou lá, nós achamos que você não vinha e eu cheguei. Então, o desdobramento da Igorina, ela não deixava dúvida, porque ela falava daquilo com a naturalidade, como nós tivéssemos visitado uma cidade, nós tivéssemos visitado um local. Então, esses desenhos, e outra, para uma pessoa que não era arquiteta, que não estudou desenho, que não se preparou para aquilo, não teria como a Igorina, que não conhecesse Brasília, desenhar Brasília. Mas não existia Brasília, ainda era um projeto. Não existia. Né? Quer dizer, nós, para desenhar qualquer prédio, ou para mim desenhar essa rádio, eu preciso conhecer ela. Uhum. Quando a gente para e pensa, a Igorina desenhou nosso lar. Ela desenhou os departamentos de administração, ela desenhou a praça, ela desenhou no livro Imagem no Além, aquele processo do restringimento, aquele prédio, né, onde se... E ela, então, e ela teve a ajuda de algum espírito para desenhar? Sim, que é Lúcius, né, que é o Camilo Flammarion, que foi o mentor que trabalhou com ela, que ela não admitia na época, a gente sabia que era o Camilo Flammarion, mas ela não levou isso ao público. Depois, antes dela desencarnar, com o problema que estava de o pessoal falar que André Luiz era o fulano ou ciclano, um dia nós conversando, e aí saiu o assunto que ela precisava se revelar. E saiu no Anuário Espírita, né? Que o Lúcio é o Camilo Flammarion, que trabalha através dela, que ajudou ela na psicografia, na pintura, né? Nos desenhos, né? E que manifestava através dela. Mas a Igorina tinha uma mediunidade extraordinária. A Igorina tinha uma facilidade de comunicar com o Dr. Bezerra, tanto que quando nós pegamos o livro Força da Mente, nós vamos ver que o Dr. Bezerra ditava para ela aquele exercício com a maior naturalidade, como fosse alguém que estivesse orientando ela ali para faça desse jeito, daquele e tal, para que ela pudesse fazer aqueles exercícios e curar. E só também para dizer que o Camilo Flammarion, ele era o diretor do Observatório de Paris, né? Quer dizer, era uma pessoa super conhecida. Cientista, astrólogo. Amigo astrônomo, do Dom Pedro II, né? E ele também faz aquela parte de cosmologia do Livro dos Espíritos, né? Ele traz aquilo. Foi amigo de Allan Kardec, contemporâneo, e esteve presente, inclusive, no enterro dele. Quem recitou, né? Ele fez o discurso no... Não, e também velório, tem ele falava muito do tempo, né? Do tempo no espaço, do tempo na Terra. Quer dizer, são coisas que... Ou seja, era um espírito que tinha conhecimento sobre astronomia, tinha conhecimento para poder descrever as cidades em outros planos. Ou seja, era a pessoa certa para falar. E por que ela não usava o nome do Camilo Flammarion, usava Lúcius? Ela achou que era um nome muito pesado para ela. Porque se você for pensar, voltando na ideia dos amigos de Chico... Aí nós paramos para pensar nesses espíritos ligados à doutrina, lá em Allan Kardec, como Camilo Flammarion. Aí vem Igorina se liga a Chico Xavier, falava no Chico com aquela ternura, tinha aquele respeito pelo Chico. E aí o próprio Chico que revelou para ela que o Lúcio era o Camilo Flammarion. Então, esses espíritos que se agregaram em volta de Chico Xavier, não só os encarnados, mas esses desencarnados. Essa ligação, esse respeito, né? Aquele respeito que o próprio Camilo Flammarion levou a Igorina ter pelo Chico, né? Aqueles valores, né? Isso tudo a gente fica pensando, essa ligação, essa afetividade, esse respeito, essa credibilidade que o Chico colheu através das experiências junto com esses companheiros do qual se fizeram amigos dele. Legal, tem, né? E o tem as participações. Tem, o pessoal está participando aqui no Facebook Live. O pessoal está mandando bons dias aqui. A Beatriz Pereira, a Conceição Olímpia, a Dolly Cassal está aqui mandando um beijo. Bom dia a todos. Joselito, lá do Ribeirão Pires, Ana Lídia, Renualdo Ferreira, nosso amigo, mandou um bom dia, amigos, bom programa, Luísa Ferri, Sônia Truffen, Edivaldo Marques, a Ludmilla, lá de Jacareí, a Laísa Mandu, nosso querido amigo Mané, grande beijo, Laísa e Renato, de Taubaté. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, manda bom dia a todos, é muito bom falar de Euris Barçanufo com Chico Xavier, forte abraço a todos. A Ivete aqui também manda um bom dia, Lúcia Helena, a Marilda Veiga, Cláudia Bazan, tem bastante gente participando, o Carlos lá da Fraternidade Paulo de Tarso, quer dizer, a Fraternidade Sem Fronteiras, perdão, é da Irene Godoy, o Edson Barbosa, Marcos Gael Gama, tá todo mundo aí ligadinho, participando com a gente aqui no programa, lá no Facebook Live. Lá no WhatsApp, aí já tem participação do Wilson Giraldi, mano, bom dia, Rui, Jorge, todos da equipe, o Emanuel e também os vivencianos. A gente ia chamar de vivencianos aqui, os ouvintes. Isso aí, quem cunhou esse aí foi o Ari Rangel, que cunhou, chamou a gente de vivencianos. Hoje estamos aqui para mais uma oportunidade de aprendizados. O Carlos, Francis Lene, o Sérgio lá do GF, mano, bom dia, bom trabalho a todos. Então o pessoal já está ligadinho aqui com a gente no Facebook. Mas, mano, o que eu queria... Mané, né? a gente vai entrar nos comerciais, mas depois eu queria perguntar mais para você de Maria Cantora, né? Se você puder contar um pouco mais da história dela, quem foi ela, como você falou que tem muitos espíritos que participaram da codificação e que estiveram ali presentes naquela religião, e isso vai muito ao encontro do que Chico falou sobre no livro, né, de Humberto de Campos, que traz pra gente, trazendo a árvore do evangelho de lá para cá, o Brasil. E isso a gente vê pela comprovação desses espíritos que vivenciaram ali naquela religião. Então a gente deixa para falar depois dos comerciais mais sobre a Maria Cantora. Vamos lá? Vamos com a música aqui da Célia Tombly. Lembrando que quinta-feira nós estivemos lá em São Vicente, lá com a Célia, com o Alexandre, com a Magali. Né, muito bacana lá, sempre está em São Vicente. Nós fomos com a Fernanda também, a Fernanda, o Rodrigo também, né? Nós estivemos com a Fernanda lá, a Fernanda fez psicografia, muito bacana lá em São Vicente, bacana mesmo o trabalho lá que nós fizemos na quinta-feira passada. Então um grande abraço para a Célia, para o Alexandre, Magali e todo o pessoal de São Vicente. Então vamos com a música Alvorada Nova, na voz de Célia Tombly. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar esse da confiança, enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, dias tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão que for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os cantos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Nós estamos aqui com Emanuel Alves da Silva, que é da cidade de Conquista, em Minas Gerais. Nasceu na doutrina espírita, faz parte da Casa Assistencial São Vicente de Paulo, do Centro Espírita Eurípides Barzanufo e também do grupo Maria Cantora, que deixou a gente muito curioso da Maria Cantora, né? Rodrigo, você também está curioso para saber quem foi a Maria Cantora? Na verdade, eu já sei, né? Mas às vezes porque eu li o livro dele, A Queda da Baronesa. Né? Queda? Então, A Queda da Baronesa. Ah, da Baronesa? Deixar você curioso. A gente fala mais depois do próximo comercial, a gente fala aqui, né? Eu tô brincando. Mas, né? Não, seria uma se pergunta para fazer para os nossos ouvintes, viu? A respeito desses... A pergunta para o nosso ouvinte tem que ser uma pergunta simples, fácil, que eles saibam responder, porque senão aí eles ficam com medo de participar. A ideia é eles participarem mesmo, tem que ser uma pergunta fácil. Mas é interessante, Mané, porque aquilo que a gente estava falando, que Jesus trouxe a árvore através, vamos dizer assim, delegou a Emmanuel, a Ismael, e trouxe a árvore do Evangelho para o Brasil, né, plantou aqui, a gente ainda está trabalhando, tem muito chão ainda para ser a referência, uma pátria do Evangelho, né? Mas a gente vê que a doutrina dos Espíritos, a questão de Kardec vir para cá, né, faz muito sentido, porque a gente vê Santo Agostinho, Vicente Paulo junto com Eurípides, vê Camille Flammarion, Espíritos como Bezerra de Menezes, Kaibar Schutel, que teve lá junto com Cristo, inclusive, a gente vê lá no livro A Grande Espera, e esse papel desses personagens. Maria Cantora foi uma delas, né? A doutrina espírita na região do Triângulo, ela, não vamos dizer que é privilegiada, mas foi compromissada com a própria programação do Cristo. A Egorina tinha uma frase que ela falava sempre e a gente não parava na hora, quando ela dizia isso, para refletir. Que ela falava, o Cristo disse a Pedro, nessa pedra triangular edificarei minha igreja. E a gente, quando para para pensar isso no triângulo, e os espíritos que ali vieram, e os que foram espírita no começo, e que a doutrina vieram ser um suporte de equilíbrio à própria edificação cristã, nós vamos observar que naquela região ali, veio Eurípides, veio Senhor Mariano, veio Frederico Peiró, José Sábio Garcia, Tio Luizinho, Adelino de Carvalho, Joaquim Cassiano, né? Que é foi um dos grandes médios de Uberaba, Antuza, Maria Modesta, Inácio Ferreira, e números que a gente for enumerar, Chaves e tantos outros que tiveram. Você vê que não vieram só os encarnados. Não estava ali só Eurípides, não estava ali só... Você tem o espírito de Lázaro, lá para Tadeu. Então, não estava só aqueles encarnados. Vieram o espírito superior dar suporte a essa equipe encarnada. Você vê que o Eurípides Barçanufo teve João Evangelista, que foi orientar ele. Você vê que teve o Santo Agostinho ao lado do Senhor Mariano, que era o mentor espiritual do Senhor Mariano. Você vê que teve esses espíritos, o próprio Dr. Bezerra desencarna no Rio, já vai trabalhar ali. Então ele tinha uma ligação espiritual e material. Porque se você vai lá no livro da Corina, A Grande Espera, você vai encontrar aqueles espíritos lá dos essênios antes do Cristo, depois que esteve com Cristo. Exame. Aí você encontra Eurípides Barçanufo lá no Ave Cristo e etc e tal. Essa equipe começou aonde? Essa equipe começou lá atrás, mas começou como? Pela união, pela fraternidade e pelo ideal. Qual que era o ideal desses espíritos? O ideal do crescimento espiritual. Se juntaram, se organizaram. Aí fala, os espíritos que reencarnou ali foram o quê? Espírito compromissado com a codificação. Ou estava encarnado ou desencarnado. E vieram para aquela região para dar o suporte. Porque como é que você pega uma Maria Cantora que nasceu dentro de uma senzala na região de Belo Horizonte, depois roda, vai parar em Conquista, passa pelo Rio, passa por Ribeirão Preto, vai parar dentro de Conquista. Chega lá, funda uma casa espírita e se dedica diretamente à obra de Allan Kardec. Tem uma fidelidade enorme a Dr. Bezerra, um carinho enorme a Dr. Bezerra, funda uma casa com o nome de São Vicente de Paulo, e se torna uma das grandes divulgadoras da caridade. Você pega um Zé Mineiro, ou um José Teodoro da Silva, que viveu ali no Alto Porã, e que foi criado no município de Sacramento, por isso pegou o apelido de Zé Mineiro, um homem que não sabia escrever, não sabia ler nada, e tinha uma mediunidade extraordinária, que as pessoas chegavam lá e viravam assim, seu Zé, meu pai está passando mal, vem buscar um remédio. Ó, vai logo, porque o remédio já está pronto aqui. Se atrasar, ele desencarna. Ou senão fala, não adianta mais, que seu pai já desencarnou. Então já tinha aquela mediunidade e tinha aquela confiança em Eurípides Barçanufo, que eu sempre falo uma coisa, que mediunidade boa é a dos outros. Que o Zé Mineiro, ele estava saindo um dia para ir acudir um rapaz que eles chamaram para poder... que o rapaz estava passando mal, ele ao sair, o Eurípides faz presente para a mulher dele e fala para ele, porque a mulher dele tinha evidência, né? Fala para ela, fala para ele que eles estavam esperando ele no meio do cafezal para matar ele. Mas que era para ele ir, ter confiança em Deus e ir. Aí eu pergunto, será que nós íamos saber que alguém estava lá esperando para matar nós? E ele foi e chegou lá, de que naquele momento abriu um clarão no céu como se fosse um lençol, começou a cair luzes, né? Dois correu e um ajoelhou no pé dele e pediu ele perdão. E ele ainda tinha esse palco que o cara estava na mão para matar ele, ainda estava lá guardado. Então, são cenas que a gente fica observando essa segurança. Tem uma cena... talvez até fugindo aí do assunto, uma cena do pai da Egorina, o Sua Taliba, que a gente fica parando para pensar, a gente fica refletindo sobre isso. O pai da Egorina, que morou na Santa Maria, que teve lá os primeiros contatos da doutrina com o senhor Mariano, aí casa com a Ciazinha, que era irmã de Eurípides, que foi a que trabalhou na farmácia, junto com Eurípides. Quando ele estava depois, ficou na cama por vários anos, passou por uma enfermidade, ficou na cama. Um dia a Egorina nos contando isso, chegou em casa e ele estava chorando. Entrou no quarto dele, ele estava chorando. E ela perguntou a ele, falou, papai, o que aconteceu? Ele falou, doutor Bezerra esteve aqui e sentou aqui ao lado da minha cama. Ela falou, mas doutor Bezerra é. E eu perguntei a ele, qual é a honra que... eu tinha dele estar aqui. Ele falou para mim que ele veio me comunicar que daqui 10 dias eu vou desencarnar. Se fosse um de nós, desencarnaria na hora. E ele no encanto... Só de susto. Só de susto. E ele naquele momento, então, se tranquilizou. Quer dizer, daqui 10 dias eu vou desencarnar. E nós, qualquer um de nós naquele momento, qual seria a nossa posição? E a Egorina diz que a Egorina vai no Chico e pergunta o Chico: Chico, papai diz que o doutor Bezerra diz que vai desencarnar, Chico. E vai mesmo, minha filha. Vocês não têm direito de desmanchar a mala dele, que a Ceazinho espera. Quando deu esses 10 dias, que naquela expectativa, imaginamos nós esperando alguém que realmente aquilo ia acontecer. Porque era um espírito que tinha uma preparação. Senão o doutor Bezerra não ia lá para assustar alguém. E também não ia falar essas coisas, né? Ia ser uma fantasia. E ele, então, quando foi inteirou os 10 dias, a Egorina fazia o culto no quarto junto com ele. Ao terminar o culto, ele segura na mão da Egorina e fala para a Egorina: faz a prece para nós. E quando ela termina a prece, ele desliga do corpo. Então, quer dizer, são fatos desses médicos. Quem foram essas pessoas? Esses espíritos preparados até para a morte, porque o que a gente menos prepara é para o desencarne. E esses são fatos que a gente fica observando, igual do Zé Mineiro, do Ataliba, e do próprio Eurípio Barçanufo, né? De sair, falar que a pessoa está esperando, e quero rezar e confiar que não ia acontecer nada. Então, são espíritos que vieram preparados. Então, aquela região foi rica. Eu falo que aquela região não foi rica pelo conhecimento da doutrina, mas foi pela sinceridade que aqueles médios levaram à doutrina. A sinceridade no trabalho, a sinceridade na caridade, a sinceridade no amor, a sinceridade na fé. E o Chico vindo para Uberaba, com toda a dignidade do Chico, então ele se juntou àquelas equipes que ali se trabalharam com o mesmo objetivo. Mas, Emmanuel, toda essa beleza que você falou não faz parte da ética que a doutrina espírita prega, justamente da gente ser ético, ser do jeito que esses espíritas eram naquela época? Sim, que a gente tem visto muito essa falta dessa ética doutrinária, né? Essa falta de confiança. O médio, ou a pessoa, ou o espírita acreditar que a doutrina é capaz de modificar a sua vida e modificar o seu modo de pensar. Porque se a doutrina não nos modifica o modo de pensar e o modo de agir, não adianta nada para nós. A doutrina tem que nos dar a evolução moral e a evolução sentimental. E esses espíritos acreditaram que a doutrina não era capaz de resolver o problema da obsessão, o problema do desconforto familiar, mas que era capaz de fazer ele ser melhor perante as outras pessoas. E esse trabalho perante as outras pessoas é que foi interessante, porque você imaginar que o senhor Mariano se dedicou ao público, que Eurípio Barçanufo teve uma vida dedicada ao semelhante inteiramente. Você vê o trabalho da própria Maria Modesta, que uma mulher que era de uma família, diríamos, rica, de uma família que tinha uma condição financeira, de uma família de destaque uberabense, e ela se monta um trabalho em benefício da sociedade. Ela preocupou com o lar, com as crianças, montou aquele trabalho junto com as crianças, que o Inácio Ferreira chegou a participar, funda um sanatório para o trabalho com os obsediados. Então foi um trabalho em benefício do outro. Eles trabalharam em benefício do outro. Você vê, o senhor Mariano não tinha albergue na Santa Maria, não tinha casa para colocar os obsediados que ia para lá tratar. O paiol dele, que ele guardava milho na fazenda, servia de cômodo para que ele colocasse aqueles obsediados para tratamento. Você vê que Eurípides Barçanufo, quando ele funda o colégio Allan Kardec, tinha os quartos que ele colocava os alunos, vigiar os doentes obsediados, porque não tinha onde pôr. Falava que os piores casos lá, o senhor Mariano levava lá para a cachoeira. Os piores casos. Tinha muitos casos. E era gelado, hein? Tinha muitos casos de mediunidades interessantíssima, fenômenos extraordinários, porque era um médium que estava numa transição, no equilíbrio da mediunidade. Até então, os espíritos usavam essas faculdades do jeito que queria, né? Mas, Emmanuel, tudo isso não é exemplificar o que Jesus veio fazer com a gente, de ensinamento e de exercício, de prática da caridade, da bondade, da sinceridade? Não é justamente pôr em prática o que Jesus veio nos trazer? Sim. Isso aí era pôr em prática e acreditar em Jesus. Nossa preocupação maior é o apego ao bem material, é o esperar o amanhã, ou ter medo do amanhã, que nós ficamos sem recurso. Quando nós estudamos a vida da Maria Cantora, e a gente teve a alegria de receber algumas psicografia de casos da companheira dela, a Dona Maria Cuiabana, que nós conhecemos, convivemos com a Dona Maria Rosa, ou conhecida como Maria Cuiabana. A Dona Maria Cantora, se ela tinha um prato de comida dentro de casa, o pessoal chegava e virava a Dona Maria, e ela virava: o que que você traz, meu filho? Ah, eu trago fome. Ela catava o que tinha, dava para os outros. E ela chegava a dar tudo que ela tinha dentro de casa. E a companheira dela falava: Dona Maria, mas nós não temos nada para fazer. Quem tem Deus tem tudo mesmo. Quem tem Deus tem tudo. E ela confiava naquilo que ia chegar. Ela confiava naquilo que ia chegar. E que chegava. E que chegava. E que chegava, e muitas vezes nós fomos testemunho disso. De que chegava: não, meu filho, vamos trabalhar. E ela sempre, quando nós começamos na doutrina, e ali na Casa Espírita, onde ela fundou, trabalhou, e ela falava... E fala, né? Aonde tem caridade, não falta.